Ela sai de saia, de bicicletinha. Nossa. Ela sai de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tá tapando a calcinha. Vai, vai, vai, vai, negão. Muito boa tarde, muito boa noite! Está começando mais um Morphcast. Eu sou o Zé Carvalho, seu host dessa noite, ou dia, ou tarde. E temos na mesa de hoje João, pai de família, Gabriel. Olá, senhores. Como estamos? Temos o hostil Anderson. Porra, caralho, nasceu esse episódio. Puta que pariu. Temos também nosso amigo... Peixes, né? Nossa. Temos aqui Bárbara. E aí, gente, tudo bom? E o nosso convidado, que já é quase da casa, já dorme no nosso sofá e beija nosso cachorro, legionário, o Thiago. É, será que sai dessa vez? Oremos. E no Morphcast de hoje, nós vamos falar de Magni Morphin Power Rangers, a primeira temporada de Power Rangers exibida no mundo, meu Deus! Eu queria que nosso amigo João lesse pra gente a sinopse dessa temporada maravilhosa. Então, deixa eu achar aqui a sinopse. Só um parênteses antes do João começar a ler, eu começo fazendo a pergunta. Será que tem alguém que desconhece a sinopse dessa série? Eu não sei, a gente trabalha com pessoas idiotas, né, Anderson? Então segue lá. Meu Deus do céu. Se quem faz é idiota, calcule quem escuta, né? Ô louco, bicho, ao vivaço, hein? Ao vivaço. Essa é a pior imitação de Faustão que você vai ver na sua vida. Então, senhoras e senhores, a franquia começou com o Sr. Heinz Saban, que é um egípcio, que levou o Super Sentai pra França e falou assim, porra, quer saber, eu vou levar essa merda pros Estados Unidos. Só que, né, conhecendo os americanos, aquela raça boa, sabe, aquela pessoa que elegeu Donald Trump, ele falou assim, então, se eu levar esse bando de japoronga aí, os caras não vão comprar essa merda. Então, o que ele fez? Ele pegou um Super Sentai que, reza a lenda, era Sam Vulcan. Você não sabe, aquele Sentai de três pessoas, uhum. E no meio da música o cara grita Vander, eu nunca entendi. Meio bizarra a música, ele fala Eagle, Shark, Vander, eu acho meio bizarra a música. Mas tudo bem, vamos aceitar. Eu escuto pança, mas tudo bem. Você escuta pança? Pior ainda, cara. Algum de vocês tá surdo. Os dois estão errados. Exato. Como eu assisto Super Sentai e tô com tal em geral alcoolizado, eu tenho uma desculpa. Então, João, reza a lenda, na verdade, que ele não quis trazer o Sambuca. Ele tava numa viagem ao Japão e zapeando de canal, na época passava o Sambuca. Ele viu, achou interessante, por que não? Mas... Então, aí na verdade ele pegou a porra do Sambuca e queria fazer, mas falou, caralho, esse bagulho é muito velho. Não vai prestar, né? Não vai funcionar. O que que ele fez? Ele pegou o Sentai que tava Mahomet na época, que era o Bioman, e fez o piloto, inclusive com personagens parecidos com os de Mighty Morphin Power Rangers, com os nomes quase iguais, inclusive tendo como Ranger Vermelho o Jason, só que com o nome de Victor, interpretado por Mark, o Corvo da Cascos, também conhecido como a versão genérica do Van Damme. Fez algumas mudancinhas bonitinhas e colocou e lançou como com um nome meio cagado, que eu não me lembro agora. Aí ele falou, essa porra não vai funcionar. Pouco depois ele tentou de novo e usou Jetman como base. Só que aí ele falou assim, então, vocês vão copiar Gatman na cara, que nem a Toei fez? E é meio, né, cara? Porque Jetman, se você não sabe, é uma cópia de Gatman. A Toei sempre copiando produções. Eita. Se você acha que Tokusatsu são coisas originais, a Toei copiou... A Toei não, a Tsuburaya copiou Godzilla. E vou te falar, se o Saban tem adaptado Jetman, corri o risco de ficar melhor que o original. Ah, mas ser melhor que Jetman original não é lá muito difícil, né? Olha só. Estamos aí para ofender os fãs de Tokusatsu. É nessa hora que o pessoal começa a ser hostil com a gente nos comentários. Que comentário? Ninguém comenta nessa porra. Agora vão comentar, porque a gente fala... Se falar no mal de Jetman, vou aparecer um monte de putinho de Jetman. Vou falar, não, é melhor série. É foda, mimimi, é a melhor de apresentar, mimimi. Jetman, pau no cu do mundo. Jetman, a única coisa boa é o preto, o vermelho e a vilã. O resto é uma merda. Isso é pra ser o estilo, que a Kamen Rider Black também é um lixo. Alguém quica esse otário aí da ligação? Só uma pergunta, abre pra antes aí. Esse Jetman é pior que o Super Sentai que passava em bambu lá na Globo? Claro que era, porque Cavaleiro do Futuro era muito foda. Então, pau no cu de Jetman. Cara, Cavaleiro do Futuro foi o melhor Super Sentai já feito, cara. Nossa. Eu tô falando sério, Cavaleiro do Futuro era muito foda. Sou fã de Cavaleiro do Futuro. Bambu Luar, saudade. Mas seguindo a sinopse, pouco depois, né, ele e o parceiro dele, que eu nunca me lembro o nome, mas eu acho que é o Chuck Levy, né, que é o namorado Chuck dele, Levy. Né, Frank? Chuck Levy. Pão no cu a pronúncia. É, eles foram pro Japão cuidar de negócio, já que a Saban, ela fazia muita música e muita abertura pra desenho. Tá piano, né, falou, porra, quero levar essa merda pro Estados Unidos, já fez sucesso pra caralho na França. Posso abrir um parênteses rapidinho aí falando das músicas? Não, termina a sinopse. Vai terminar. Você faz parênteses. Então, né, ali em 92 já tava pra estrear Jurassic Park e eles viram uma série baseada em dinossauros. Aí Saban, né, bateu aquela mão na testa de caralho! Aí, ó, essa porra mesmo. Pegou o Zio Ranger, refez o piloto, tentou vender em todas as emissoras e nenhuma queria comprar. Até que a pica grossa da Fox falou: quer saber essa porra? E deve sair com vocês dessa merda. Sai dessa merda aqui. Aí refizeram o primeiro episódio. Vê se o piloto agora virou o primeiro episódio, que é o Dia de Mudança. Cara, exato. Foi um absurdo tão grande de popularidade dessa merda. Por quê? Cara, é um bagulho muito diferente se você for olhar pro que tinha naquela época. Naquela época, final dos anos 80, começo dos anos 90, você não tinha porra nenhuma. E tem tanto sucesso, cara, que a Oprah tomou porrada na audiência de Mighty Morphin Power Rangers. Pra quem não sabe, a Oprah é a Ana Maria Braga dos americanos, né? Para a Oprah, com Faustão, a nível de poder. É tipo assim. Eu falo assim, questão de faixa de horário, né? Que era o mesmo horário. Tudo bem que a Oprah, às vezes era de manhã, às vezes era tarde, mas... A Oprah podia fazer o que ela quisesse, cara. Exatamente. Peraí, ela podia apresentar o jornal do dia, se ela quisesse. Peraí, o cara da grade do canal da Oprah era o Silvio Santos? Não, a Oprah era o Silvio Santos. É tipo assim, a Oprah é sinistra, a Oprah é diferenciada. E o João falou lá na sinopse do Chuck Levy, que era o compositor que andava pra cima e pra baixo com Rain Saban, agradeçam a ele, né, porque você lembra aquela musiquinha da Angélica, lá de Digimon e tudo mais, é produção dele, é a criação dele. Meu Deus. Aquela que aparece a Angélica dançando loucamente? Exatamente, a versão americana é... Exatamente. Em contrapartida, pra salvar a pele do Chuck Levy, ele compôs também coisas belíssimas, como o tema do Thundercats dele, o tema do He-Man. Coisas belíssimas? É, eu acho legal. Belíssimas não, clássicas, porque a música é Thundercats só andam nus, Thundercats são nus. Não tem a música de Thundercats. Daí você tem Thundercats, tem aquele tema do clássico Pole Position, que inclusive é a voz do próprio Chuck Levy, e Mask, coisas do tipo, assim, e segue o jogo. Ok, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, queridos. Manda. Se eu sou um leigo e chego assim, Power Ranger, por que que eu devo assistir? Como responder? Depende, Mighty Morphin Power Rangers, a minha resposta é, não veja, leia os quadrinhos. Tá, mas vamos lá. Complicado. É, sabe a porcentagem de pessoas que hoje que assistem Power Rangers ou assistiram Power Rangers conhecem o quadrinho? Não sei a porcentagem, porque não é meu trabalho aqui. Entendeu? Nem todo mundo sabe da existência do quadrinho. É legal que eu sei que o Isaac termina de falar, o cachorro começa a falar. Eu tinha passado do Isaac. É minha casada de 5 quilos. Ó, Isaac, é uma pergunta bem, bem complicada de se responder, porque Power Rangers é direcionado, é muito nicho, assim, para um público específico de 5, 6 anos ali. E quem é que em sã consciência vai indicar para uma pessoa mais adulta, vai lá assistir Power Rangers que é legal. Eu gosto, mas vai lá assistir que é legal. Não dá pra você chegar e indicar. Foi o primeiro Power Rangers que vocês assistiram? Sim, foi. Foi. Até porque eu acho que foi o Zell. Mas eu tenho. É leve. Ou foi o Zell ou foi o Magnimorph, mas já era tipo segunda temporada. E assim, você tem que ver que hoje, principalmente o Mighty Morph, que é o que a gente tá discutindo aqui, ele é muito de ele tá muito naquela, ele já virou cult, né? Todo mundo sabe o que é Power Rangers, e quando fala de Power Rangers, todo mundo remete ao primeiro. Então, na verdade, ninguém sabe exatamente. Ninguém não, mas a maioria não sabe o que é Power Ranger. O Power Ranger sofre da mesma cisma do pro Japão da franquia Ultraman. Exatamente. Que é aquele negócio. É aquilo lá que sempre tem um grupinho tentando enfrentar monstros gigantes. É basicamente isso. A mesma. Destruindo a cidade premissa. E tal. Exatamente. Ah, aquela galera lá com aquela roupa lá de lycra lá, aquela roupa socada no rabo. É mais ou menos isso que todo mundo vê. Mas. Aquela roupa colorida. Eu entendo. Exatamente. E os monstros vagabundos, que a pólvora sem vergonha, sabe? Que a bombinha de São João. É mais ou menos isso que todo mundo, quando você fala de Power Ranger, pensa. O cara geralmente lembra da infância. E o cara geralmente ele pensa coisa pra criança. E nunca é. Gente, algo infantil não significa algo ruim, ok? Exatamente. Os ouvintes que são burros. É verdade. Por exemplo, eles tratam Power Ranger de uma forma, não é uma série pro público infanto-juvenil de, sei lá, de 9 a 13, 14 anos. Eles tratam como se fosse uma coisa pro meu filho que tem 2 anos. Exatamente. Tendo que não é. Por quê? Porque as pessoas lembram, geralmente as pessoas que falam muito Power Rangers, não tem a idade do Thiago, que é mais velho que eu. Ele tem a minha idade, entre 23 e 29 anos. Com certeza eu sou mais velho aqui. E o Mongol, exatamente, e o Mongol não sabe fazer conta. Ele acha que ele viu Power Rangers com 2 anos de idade, quando ele viu com 5, 6. Sim. Ele viu na Globo. Os meus sobrinhos, o primeiro que eles viram, por exemplo, foi Magic Ranger. Naquelas incansáveis reprises na Globo. Passou pouco na Globo, mas passou. Força Mística, né? E eles têm um background de Tokusatsu, porque eles assistem comigo, né? Eles viram algumas coisas comigo. Então eles já sabem mais ou menos o que é. Se você não tem essa faixa etária, sei lá, de 23 a 29, você não viu Mighty Morph na época. Você provavelmente, as suas, entre aspas, memórias nostálgicas são falsas. E eu vou dar um exemplo pra vocês no Tokusatsu. Quando apareceu o Gavan, de novo, em Gokaiger, quando anunciaram o Gavan vs Gokaiger, um monte de gente saiu falando, caralho, o Gavan. Quando o Gavan passou no Brasil, pau no cu do Gavan. Ninguém viu. Só existe duas séries mais zoadas que Gavan, que é Bycrossers e Shider. Passagem, Shider é mais lembrado que Gavan, porque Shider virou um personagem de Troopers. Aquela possa memória nostálgica. A pessoa diz, nossa, como o personagem é foda. E blé blé blé blé blé blé blé blé blé. Só pegando um gancho isso aí, eu relato experiência minha. Eu vi o Bycrossers na época, passou na Globo, sim, eu sou velho. Eu vi a estreia, passou uma segunda tarde. E Bycrossers, eu tenho muito dessa lembrança, mas porque eu vi na época e eu lembro bastante. Já o Shider, como o Gabriel falou aí, eu não vi. Porque Shider passava 6 horas da manhã de sábado pra domingo, 5 horas da manhã de sábado pra domingo, ele passava Shider, aí passava, sei lá, Globo Rural, Telefone 2000, Globo Rural, Não, passava Shider, Power Rangers temporada 3, dos Ninja. Sim. Pequenas Empresas, Grandes Negócios e Globo Rural. Pra dizer que eu não vi Shider, eu vi Shider porque eu vi o Sharivan na Band, né? E lá no final apareceu o Shider e o Gavan. Quando eventualmente eu vi o Shider na TV, eu conheço esse da outra série. Mas eu não vi. Até hoje eu não vi Shider. Eu vi Shider e Shider é uma bosta. Até hoje eu não vi. Eu lembro pouco do Gavan também. O que eu lembro é que eu matava a aula pra assistir aquela porra. Minha escola era do lado de casa, eu sempre chegava 20 minutos depois, porque eu tava assistindo a porra do Gavan. Depois do sucesso de Five Forces, um novo herói vai agitar ainda mais a sessão aventura. Scott, o policial do espaço, lutando contra perigosos extraterrestres. Scott e Bycrossers na sessão Aventura, a partir de segunda, dia 4. Mas o que eu falo muito é que, tipo, tem muita gente que, gente, não entendam errado. Todos nós gostamos de Mighty Morphin. E a gente vai tratar só da primeira temporada. A gente vai tratar só da fase da Rita. Não tem Lord Zedd. A maioria da galera tem aquele pensamento nostálgico de que, nossa, como era bom. Gente, então, a gente gosta. Mas, até o Tommy entrar, por mais que eu tenha problemas com o personagem, a série, os heróis eram definidos por suas cores e seus estereótipos. Exato. Estereótipos racistas, diga-se de passagem, né, Zordon? E isso se manteve no filme, né, também. Isso fez justo. Mas... Não, nem tanto. Os estereótipos sim, o racista não. E então, o que você tem mais pra gente tirar dessa série? Além de toda essa nostalgia. Eu lembro, falando nostalgia, eu comecei a ver Power Rangers justamente porque eu sempre gostei muito de Tokusatsu, né? Então, na época que Power Rangers estreou na Globo, o quê? 98? 99? 94, lá. 94, 95. Não, 93, 94, tava aí. Então, não, 94 foi o ano do lançamento dos Rangers. Foi acho que 2 anos depois. Foi 95. Lançamento aonde? Jesus. Aqui estreou em 95, 96, porque veio depois. É, por aí. Porque veio na época do mas um dos melhores programas infantis nacionais, que foi a TV Globinho, cara. Porque ninguém aqui viu na Jet. Se você tá falando, eu vi na Jet, vai tomar no seu cu, seu bom. Não, afirmar. Já citei nos podcasts. Eu assisti no Fox Kids. Eu achei um Fox Kids direto. Você é um playboy de bosta, Isaac. Mentira, você não é playboy de bosta. Você mora no Rio, aí o gato... Eu tinha como ver. Vem cá, o Power Rangers não estreou na Globo na época do Angélica lá, do Bambu Luar, sei lá o quê? Não, o Bambu Luar foi depois. Estreou na TV Colosso, porque passava Power Rangers, depois X-Men, e aí acabava... Está na hora a série da década de 90. Exatamente. Foi na TV Colosso, então... Então, viajando. Na TV Colosso, isso eu tenho certeza, porque eu vi na TV Colosso. Mas enfim, eu lembro que eu via, porque eu já tinha esse feedback aí de Tokusatsu e tal. Na época a Manchete já tava até quebrando, já tava passando RX, que eu nem me ligava mais. As últimas da Manchete eu já não me ligava muito, porque eu já tava ali pra adolescente, querendo pegar as menininhas, eu não ligava muito. Mas eu sempre. Uma mas coisa eu... não inutiliza a outra, fica bem claro. Não, mas... Exatamente. Porque eu tinha certeza que o Thiago utilizava aqueles close na saia da Sayaka pra caramba. Eu acabei descobrindo a série porque eu frequentava muito uma locadora de videogame lá e um outro nerd, né? Alguma coisa tinha que ficar daquele jovem que gostava de Tokusatsu e tal. E aí o pessoal sempre comentava, estreou uma série nova, não sei o que, é um novo... É o sucessor do Changeman, no caso, né? Falavam lá. E aí a gente... Eu acabei vendo nessa época aí, pegando no horário do almoço e tal, essas coisas, todo mundo, como a gente já falou, todo mundo via na TV Colosso. Na minha época, né, Jetix, nem sabia nem o que era isso, sabia nem que existia TV a cabo, quanto mais Jetix. Assim são as Power Manhãs do Jetix. Comece com Power Ranger Tiro Trovão. Siga com Power Rangers Super Patrulha Delta. E termine com Power Rangers Força Mística. Força Mística! De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. Boas notícias! Sim! Mas aí, só pra complementar a história lá do TV Colosso, quando estreou, se eu não tô enganado, ficou no ar, no caso no ar não, mas ficou dentro da grade da Globo por, que, 17 anos? Não, foi estudante. 17 anos, Power Rangers ficou desde a primeira temporada até SPD, eu acho que... Não, a Globo não começou então... a RPM, não. Eu lembro até a última vez que eu vi os Power Rangers na Globo foi num sábado, naquele TV Globinho de sábado. Foi a versão do Bokenji, que é o Overdrive, né? Operação Overdrive. É, Operação Ultraveloz. É, isso. Foi a última que eu lembro de ter visto na Globo. Falando nisso, depois... TV Globinho, saudade de Giovanna Tominaga. Saudades, mano. Sim, mas assim, pra retomar o assunto aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, e sinceridade, gente, mas assim, a gente falou aqui da sinopse e tudo mais, mas o que tem de bom na série realmente pra gente assistir? O que se salta? É isso que eu ia falar. Nada. Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre gostei de Power Rangers foi a ideia de Zord, tá ligado? Eu sempre achei super maneiro, eu acho que tem um pouco fresca na minha cabeça a ideia dos malucos estarem lá sofrendo, o cara fica gigante, eu tipo, e agora? O que acontece? Entendeu? Lógico, primeiras vezes, né? Depois você te acostuma que a gente já sabe o que vai acontecer. E agora, o que acontece? E aí vem os caras, vem com os ordens dele, vem o maluco com a flautinha aí. Eu pirei, mano. André Zé! Fala, filho. Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. É, começa a tocar molejo na flautinha, olha que loucura. Cara, eu acho... na boa, peraí, Thiago, desculpa aí. Mas agora, por favor, Saban, se um dia isso chegar a vocês, façam um Megazord de molejão, por favor. Com as cores do arco-íris, tá ligado? Uma sarrada já deu, né? Então já tem todo o molejo pra... Já tem sarrada. Exatamente. Ah. Por favor, faça uma montagem de uma música do molejo com o Megazord sarrando o ar. Por favor, cara. Por favor, não fica te pedindo nada, cara. Faz isso aí. Entendeu? Não, é o que eu tô falando. Tinha muita... Tinha muito disso, cara. Na época, vamos lá. Na época eu sabia ver cor. E minha cor favorita era verde. Então eu cheguei com o Ranger verde, dando um tapa na cara de geral. Você acha que eu fiquei como? Que pulvoroso, cara! Eu não sei vocês, mas eu acho que o Power Rangers, ele tinha uma coisa que a série de Tokusatsu... Eu peguei o Tokusatsu, eu peguei as reprises da Machete, não vou falar, nossa, eu peguei as situações todas amadas, amassadas. Não, não peguei essas porra, não. Eu peguei a reprisona, inclusive o Bijaspion na Record. Então, eu já peguei as reprises mesmo. Então, eu assisti Maskman também. Exatamente, mas aí Maskman já era na Manchete mesmo. Eu acho que a grande diferença de Power Ranger para os outros Tokusatsu era que os outros Tokusatsu eram todo mundo adulto. Sim. E os Power Rangers você via, tipo assim, não você exatamente, porque você era uma criança catarrenta, mas você via o seu irmão mais velho. E outro ponto extremamente importante é você se identifica muito mais fácil com a cultura americana. Isso que eu ia chegar. Porque, vamos lá, cara, com todo respeito ao japonês, com todo respeito também, João. O que acontece? Japonês. O que acontece? Você vê uma série japonesa, todo mundo é carne, queijo, flango, tá ligado? E você vê uma série adaptada americana, você vê uma pluralidade maior. Que é uma coisa que você já tá mais acostumado a ver. O Isaac Zordon. A xenofobia do cacete, mas ok. A gente é muito mais acostumado com a... Por mais diferenças que tenham... Isso. Conosco, a nossa cultura é muito mais próxima deles por influência de cinema, música e caralho que do japonês. Porque, tipo, por exemplo, por mais que eu gostasse... O Jiraiya não conta, porque o Jiraiya queria pegar a mulher, cara. Jiraiya é diferente. O que eu tô falando é, eu me identifico muito mais, sei lá, saqueio dos Maskmen, eu me identifico muito mais com o Jason, com o Tommy, que eu não gosto tanto, apesar de eu gostar, eu não gosto tanto, do que com qualquer outro personagem de Maskmen, ou do Sandman, ou porra, dos Flashmans, que é muito foda. Ou do Sentai esquecido, que é Google Five. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu via muito mais os Changemans como se fosse, tipo, meu tio. Exatamente. Já os Power Rangers, teoricamente, eles tinham 16 anos, né? É, mais ou menos. E o irmão mais velho ali, e se identificar, falar... Talvez não se identificar, mas ser mais próximo, porque você é muito mais próximo do seu irmão que você é do seu tio, por exemplo. É como você falou, João. Nessa época aí... Na época que os tokusatsu que vieram pro Brasil, os Super Sentais mesmo, anos 80, né, todos, não teve nenhum dos anos 70. É, na verdade, tinha todo aquele lance do cara mais masculino, mais macho, mais velho, né, pra uma questão de hierarquia mesmo. E tudo bem que hoje em dia isso já é mais comum, as equipes são mais adolescentes, talvez sim, os japoneses tenham se atentado e, oh, vamos pegar isso aqui dos Power Rangers, que isso dá certo, isso pode dar certo aqui, só que aqui a gente vai colocar uns caras mais afeminados, porque, enfim, né, tinha muito disso, assim, eu também achei bacana essa mudança de visual, né, essa mudança de avatar dos heróis, achei bem, bem mais próximo. E tem uma coisa que, particularmente, eu não sei se me deixava intrigado ou me deixava ou me surpreendia, que era o lance de esconder a identidade, né? Eles tinham uma noia com a parada de esconder, sabe? E isso eu nunca entendi o motivo. É, isso nunca ficou... Os Zordon só fala... Os Zordon, porque, cara, Power Rangers é meio zoado, né? Porra, meio pra caralho. Mas, por exemplo, os Zordon vira pra ele e fala assim, então... Você índio vai ser o vermelho, você negão vai ser o ranger preto, você asiática vai ser amarelo, porque é assim que eu escolho, por estereótipo. É, e aí, vocês têm superpoderes e tal, vocês ganham superpoderes físicos, tá, lembrando seres humanos que assistem a franquia a vida inteira. Os Rangers e Mighty Morphin têm o corpo aprimorado. Pela porra da moeda do poder. Tem que explicar que o pessoal é meio burro. Tem que explicar. É, segue o jogo. Ok? E o Zordon fala assim, então, e você tem que guardar as suas identidades e porque seria perigoso. E não explica, não fala mais nada. E é um plot que nem é utilizado. É um plot que tá lá, mas pra, tipo assim, não é pra ele fugir do pai, não é pra... É simplesmente pra fugir do professor. Os plots de identidade secreta é basicamente pro Book School ter função, que não seja tomar porrada do Jason. Cara, é gente, só não isso. Gente, não fala dos pais. É, tem esse negócio de não ter identidade, porque, tipo, quando que aparecem os pais dos personagens? Me conta. Não aparece. Mas é quando tem aquela sei lá, justamente. Assim, Kermesse de Alameda dos Anjos. Cara, aí, eles aparecem quando tem uma festa e quando os pais da Kimberly estão se separando. E ela mas vai mas pai é ausente também, né? Pai é ausente do cacete. Os pais da Kimberly, eu acho que alguém queria comer a mãe da Kimberly. Que isso, gente? É só um adendo. Meu Deus, cara, eu só tô dizendo quando que aparece a porra dos pais das crianças, só pra não ter mais gente pra fazer figuração na série. É, eu tô tentando puxar aqui pela memória alguma série que tenha esse, algum Sentai, né, que tenha esse plot de ser fundamental esconder a identidade, né? Eu acho. Power Rangers no espaço, Carlos. Não, o Carlos, o mestre do espaço, né? Exatamente, o chimito barra mostra. Eu tô tentando lembrar desse plot no Sentai, né? Numa série original. Eu acho que só tem Time Ranger. Isso não porque eles são Rangers, mas porque eles são de outro tempo. Outra linha temporal. Outra linha temporal, exato. Vamos aproveitar agora, já começou a xingar. O que tem de ruim, né? Anderson, isso é um pouco complicado porque a gente tá aqui, tipo, capuminado, né? Tentando tirar as coisas boas. Não é difícil, cara. Eu até anotei aqui, vocês até complementam pra mim depois aqui, ó. Primeiro ponto que eu anotei aqui pra falar mal. A discrepância entre as filmagens. Ok, são épocas diferentes e tal, ano passado, os caras não gastavam muito dinheiro. Mas depois que eles começaram a ganhar dinheiro, eles podiam ter melhorado um pouquinho a diferença das filmagens, né? Principalmente cara... Transformados. Porque o escudo do Tommy parece feito de almofada. Ah, o escudo do Tommy eu odeio. Eu odeio com todas as minhas forças do meu corpo o escudo americano do Tommy. Que coisa ridícula, que coisa lamentável, na moral. Se é uma coisa que eu odeio em toda a franquia, é esse escudo. Porque você, olha, é só você comparar a cena no mesmo episódio. A cena japonesa e dois frames depois cai pra cena americana. Cara, é vontade de você vomitar, tá? É vomitar a vontade que eu tenho. Sabe uma coisa simples que resolveria muitos problemas ali na série? Gastar 50 reais a mais. Não, gastar 50 reais a mais e fazer certo. Eu não falo nem com relação às roupas nem nada. Bastava você colocar a porra de um filtro de imagem nas cenas americanas pra ficar pelo menos um pouco mais escuro, pra ficar... Eu tenho uma ideia melhor, Thiago. Duas ideias, na verdade. Primeiro, pegava a porra do uniforme original da Toei. É, tá no contrato, essa merda. Mas isso... Segundo, eles não apareceriam do pescoço pra baixo. Vanessa, e aí, tem alguma coisa pra comentar sobre isso? Não. Ela tá mais interessada no Resident Evil. Eu tô dando risada com vocês aqui, na verdade. Eu já parei de jogar. Eu terminei ela, o jogo. Ela tá como espectadora. Ela é o nosso público. Ela pagou o pacote plus. A Vanessa, na verdade, ela é a vermelha. Ué. Ué. Não faz nada. Aqui, ó. O segundo ponto aqui, ó. A estereotipação. Todos os personagens nessa primeira temporada são estereotipados pra caralho. Os heróis sim, é muito errado. Então isso, calma. Os heróis são bonzinhos a extremo e cada um dentro do seu estereótipo, ele é o melhor naquilo que ele faz. O Billy é o nerd. Ele é o mega gênio. Tá? Ele é o negão da moda. Ele é um puta dançarino. É descolado. Sim. É o vermelho porradeiro. Ele é um puta lutador. E os vilões não tem motivo nenhum pra ser vilão. Por que a Rita é má? Porque ela quer conquistar o mundo. Por que ela quer conquistar o mundo? Porque ela quer. É uma vontade, é um desejo do coração dela. Deu vontade, né? Ela ficou 10 mil anos presa numa lixeira num planeta que se foda qual é, porque não é a Lua. E é, seus animais. Não é dito que é a Lua, tá? É a bando de imbecil. Com todo respeito, claro. Todo respeito, bando de idiota. Em Zil Ranger, nem é na Lua, é no planeta Nemesis, se eu não me engano, o nome do planeta. Vocês tiraram essa história que a Rita estava presa na Lua do cu de vocês. E a Rita quer dominar o mundo porque ela quer dominar o mundo. Essa, posteriormente, a gente vai falar posteriormente das outras temporadas que vão explicar, porque eu não lembro. Nesse ponto, a explicação da Rita é: eu quero porque eu quero sair anarquizando de Velotrol. Você falou aí da... Saí anarquizando de Velotrol. Pior que é, cara. Eu sou a vilãozona, ando de Velotrol. João, você falou aí da Rita. Aí eu lembrei do primeiro episódio. Eu lembrei daquele plot, daquela cena linda deles correndo atrás daquela navezinha, né? Que tava com os moleques dentro, sei lá, alguma coisa do tipo. Vocês lembram, né, dessa cena? Que é uma cena japonesa, inclusive. Fica aí a tipo de curiosidade. Aquela navezinha lá... Foi reciclado do Changeman, viu? É a mesma base Shadow. Cara, o problema é esse. O Barza aparecer do nada lá no meio do globo visualizador no piloto, foda-se, né? Aí eles ficam como o Barza. Ah, o Zordon é o Barza. O Zordon, ele chega lá, mega poderoso que tá preso aí, sei lá, nessa TV LCD do espaço aí. Esse tubo é escroto. Eu acho mó bizarro aquele. O Alpha é bizarro por natureza. Mas o Zordon. Fica me imaginando alguém arrancando a cabeça do Alpha e jogando frisbee. Caraca, cara! Caraca! Mas o Zordon é realmente bizarro ali dentro daquele tubo ali de PVC, sei lá. Parece aquele tubo que tinha naquele programa do Miele, Coquetel no SBT, que ficava... O clássico do Gilberto Carlos, do Gilberto Barros, o Água na Carol. Era um tubo parecido ali. Esse aí eu conheço. Ei, Gilberto Barros, você também tá me adolescente, cara. Obrigado. Bom, teleportando ao centro do comando, só eu que acho estranho aquela luz que vira uma TV do nada, tem uma bola de cristal. Como é que chama aqueles coisas que vem de hoje, que a gente liga o MP3 e a luz fica dançando junto? Coisa que vem de hoje que a gente ligou o MP3 e a música fica dançando junto, isso não. É que tipo a luz que parece aquela TV lá do centro de comando é igual. Eu quero só jogar durante 6 mil anos que eles ficaram. O que, que eles ficavam assistindo ali? As temporadas dos Simpsons. Eles ficavam assistindo o I Love Lucy? Mas com certeza o Alvo ficava assistindo o banheiro do Gugu. Caraca. O Alvo não, mas os Zorro não ficavam. Uma pergunta aqui, mantendo nos Zordon aqui, eu por quero favor. Que a Vanessa responda a opinião dela primeiro, todo mundo. Vanessa, o Zordon é um filho da puta ou ele só gosta de ver os Rangers se fuderem? Ele só gosta de ver os Rangers se fuderem. Porque o Zordon, ou ele é o ser mais despreparado do universo que quer proteger o universo, ou ele é um grande filho da puta. É um troll. Ele é um filho da puta. Cara, ele fica com os caras assim, então, tá dando merda com uma bruxa aí, veio de bicicletinha anarquizar o universo aí. E eu escolhi vocês. Tá, vamos escolher 6 adolescentes irritantes. Cara, aí eu... fala no original. Sim, por que não 6 militares fodões? Porque adolescente é melhor. Porque eu já tinha sido em Changeman. É outro universo. Ele viu o Changeman, né, e acho, não é interessante, é militar, né? Também é, vamos botar adolescente não treinado, faz sentido, sim. Vamos botar adolescente. Vocês estão falando assim, né? É tipo assim, ó, o Zordon tá lá, de boa, falou assim, porra, a Rita um momento vai atacar, e tá vendo que aí, meu porra, eu vou pegar um monte de gente adulta, né, que manja de porrada, militares, aí do nada ele olha pro lado, porra, malhação, porra, adolescente, curti a ideia. É, Alfa, contrate um grupo de adolescentes irritantes. A gente entra. Tem alguém parecido com o Mocotó? Tá ligado? Tem o Tom. Aí chegou o Tom. Inclusive não. Eu fiz o elenco, o comparativo entre Power Rangers e Malhação. Tá lá no eu vou linkar aí pra você. É porque, tipo assim, você tem que ver que o regime trabalhista do regime trabalhista do exército é diferente de adolescente, né? Adolescente dá R$2 ali pro pão, fica tudo certo. Cara, eu acho que eu tenho uma resposta por isso aí, tá? Vamos lá. Eu acho que a ideia de escolher adolescentes é mais por serem desocupados, tá? Primeiramente. Não fazem merda nenhuma, né? Tem a obrigação de tirar uma boa e só. É, mais fácil de manipular. E outra parada. Ideia do coração mais puro. Talvez um adulto já tivesse um coração mais destruído pelas tristezas da vida e pela coisa chamada realidade. Então acho que um adolescente é mais fácil de iludir. Cara, adolescente é a criatura mais maldita do mundo. Adolescente, os caras brigam porque a pessoa que ele gosta ficou com fulano que ele nunca viu na vida. O cara vai pro quarto, ouve Phil Collins pra caralho. A menina tá legal, chorando. Cara. Ai, meu Deus. Vai, pega um pó de 10 litros de sorvete, atocha na boca. Fica assim, vai, coloca as comédias românticas do Matthew McConaughey, sabe? Então, deixa eu perguntar pra vocês. Se todo mundo puder responder... pra render o assunto, o Zordon é realmente importante, é realmente relevante ali, porque eu de fato acho... Cara, o Zordon é importante porque ele diz que ele é importante, né? Mas eu acho que sem o Zordon ia rolar. É mais a ideia do mentor. Se chegasse pra eles, olha só, vocês têm todos os poderes aqui, todos se assinam pra usar, façam o que vocês quiserem. Não precisaria do Zordon mesmo, não precisaria nem do Al, não precisa de ninguém. Entendeu? Cara, escravizava o Billy e mandava ele consertar aquela merda quando desse ruim. Né, o GM1? Convenhamos, ele como professor Luxemburgo, pra motivar a galera, foda-se, que aquele discurso motivacional do Zordon cagava, foda-se. Cara, usando essa analogia futebolística, o Zordon é o Dunga. Total, foda-se. Ele fez alguma coisa no passado, todo mundo disse que ele era bom, mas na hora dele mandar, ele é um bosta. Cara, o Zordon é tão merda. Eu não quero entrar muito depois nas outras temporadas, mas, cara, o Zordon fala assim, não, a Rita se libertou. Aí quando vê o Lord Zed, fala, ih, veio o Lord Zed. Lord Zed, a Rita é ruim, mas o Lord Zed é foda. Chega mais pra frente, e não, fodão mesmo é o Dom Ritão. Dom Ritão é o demônio. Não, do mal mesmo, o Satanás espacial, é o Império Máquina. Ah, não, mas tem o Espectro Negro. Pra dizer que o Zordon não fazia nada, ele só servia pra dar aquela segurada no roteiro, quando precisava segurar algum personagem ali que não tinha cena, que a cena exigia que ele não tivesse ali, né? O recorte, sei lá, tipo ele uma cena. Merda. É, tipo uma cena. Ah, Tommy, você não pode ir agora porque você tá fraco, ou então seus amigos precisam do espírito de união deles, não sei o que. Aí o Tommy fica falando com a cara de cu, mas porra, eu queria ir. Não, aí, não ó, pode, fica aí. Tá aí um ponto importante aqui, ó. O Tommy. Porque a gente tem um podcast inteiro sobre ele, a gente malhou o Tommy até manda parar. Puta personagem importante na série. Claro que é, pô. Começo. Porque nenhum vilão, de fato, botou cagaço nos Reigns. O Tommy anarquizava foda. Ele botava os caras cagado de medo. Então foi o primeiro cara que colocou aquela sensação de a gente tá muito fodido. Aqueles pontos positivos, entre aspas, heróico, não as qualidades, mas a inteligência, luta, força, essas porra, o Tommy juntava de todo mundo. O Tommy, ele era o mais forte dos caras ali. Muito legal. Porque, convenhamos, é o Jason com aquela cara de bocó, o Zack, não sei nem o que falar dele, o Billy nem se fala, né? O Jason virou um personagem melhor por causa do Tommy. Apesar de eu gostar do Jason, acho ele melhor que o Tommy, mas ele tem tipo a cara do ursinho Pooh. Ele tem a cara meio triste. É, tipo, eu quero o meu. Ele tá meio tipo, meu. É meio isso, cara. Eu gosto muito do Jason, mas ele tem uma cara meio de ursinho Pooh, cara. Ele tem uma cara meio de ursinho Pooh, cara. A história só realmente melhorou por causa dele. Mas eu tenho mais uma pergunta pra mesa. E dessa vez eu quero que o Anderson comece respondendo. Eita, lá vem. Não é nada não. O Tommy, ele era mais forte que os 5 Power Rangers. O poder do Ranger Verde era mais forte. Ou ele era mais forte que os caras, porque o intensivão da Rita, o EAD da Rita, controle mental da Rita, ensinou ele a usar a totalidade do poder do traje. Telecurso 2000 do Zordon era uma bosta que não ensinou os... Bem, vamos lá. A gente tem que se pensar o seguinte, primeiro, os Rangers quando lutavam, não lutavam pra matar, ele lutava pra Exato. Destruir, primeiro ponto. Então isso quer dizer que ele ia com tudo, sem dó ele nem ele entrava piedade. Sem vaselina. Exatamente, ia Meu Deus. Com areia. Nossa. Só que em questão de poder, eu acho que pelo fato dele ir pra matar, ele utilizava sempre full power, enquanto os outros não. Ok, eu vou refazer minha pergunta. Certo. Você acha que o traje do Ranger Verde é mais poderoso que os outros 5? Ou é porque o Tommy usava melhor todo o repertório de poder do traje? O traje é um pouquinho melhor. Sim, mas um pouquinho melhor não quer dizer que ele conseguiria bater nos 5 ao mesmo tempo. O traje, aparentemente, com aquele escudo, impunha um power-up ali. Apesar de baterem... Que não é um power-up, né? Mas ok, eu concordo com isso, mas você tem momento, que... posteriormente, os outros Rangers conseguem acessar aquele power-up também? Será que o Tommy não tem aquele power-up o tempo inteiro? Porque simplesmente o intensivão da Rita foi melhor do que o do Zordon? Então, mas é que tá. O Tommy, como artista marcial, como lutador, ele sempre foi melhor que... todos os outros. Ele sempre foi mais habilidoso que os outros. Aliás, o único páreo ali pra ele era o Jason. É o Jason. E não sei onde, né? Porque na hora do vamos ver, o Tommy sempre tava à frente. E aí... Aí eu acho que é mais porque, tipo, um personagem fez tanto sucesso que eles quiseram dar mais destaque pra ele. Não, normal. Olha, sim. O nível de pancadaria dos dois, eles são mais ou menos pau a pau. Eu acho que todo mundo gostava mais do Tommy quando mostrava a luta dele de transformado, porque o Jason David Frank tem uma coisa que o Austin Jones não teve naquela época. Carinho. Ele sabia lutar pra câmera de uma forma muito mais chamativa do que o Austin. O Austin, ele era muito o cara tesão padrão. Quer dizer, Frank, ele fazia umas firulas. Ele dava piruleta maluca lá e tal. O Jason era o karatê do American Ninja, né? Quem lembra desses filmes? Acho que ninguém, né? Porra, eu lembro, falando nisso, eu tô torcendo pro Power Ranger Super Ninja estiloso ter a participação do Michael Dudikoff como mestre supremo ninja. Tomara, cara, seria legal. Mas aí, pegando gancho nessa ideia aí do Tommy, eu pergunto pra vocês, fazer igual o João, vou perguntar pra Vanessa, que ela tá muito quietinha aí. Você acha que quando o Tommy entrou, ele automaticamente assumiu o posto de líder da equipe, ou é impressão, ou foi gradual assim depois? Não, ele assumiu desde sempre, né? O que foi gradual foi a apresentação, vamos dizer assim. Porque desde que ele entrou, tipo, ele sempre foi acima do Jason, mesmo quando ele era vilão. Aí ele virou amiguinho, ele já era líder. Ele sempre chegou mandando. Daí, tipo, sempre tentavam meio que diminuir ele pra deixar, tipo, ele e o Jason mandando. Aí depois mandaram o Tommy ficar como líder. Aí depois ligaram, foda-se, né? Cansado de tentar e... Um time que tá vencendo, você não mexe. Exato. Não, eu acho que ele assume pra fazer o líder até o Rock chegar. Quando o Rock chega, não tem também, né? O Rock chega pra ser o outro Ranger. Tinha que ser o preto, cara. Não. Não, mas quando. Não, o Rock podia ser ninguém. Mas ele é ninguém. Também, coitado. O Rock é ninguém. O Rock, e você colocar o Rock e um manequim vestido de Ranger vermelho é a mesma bosta. Que isso é estranho pra gente, né? Que a gente teve sempre essa coisa de ver o vermelho como líder, né? E aí quando a gente chega e vê um branco como líder, ou até mesmo quando o Rock entra aqui, o vermelho passa a ser tipo um verde, tipo um azul, vermelho só de faz de conta, sem liderança nenhuma, é meio tosco. É igual no RPM, você vê o preto de líder e o vermelho um pouco total. Então, mas no RPM eu ainda vejo o vermelho de líder. Eu não vejo, cara. Eu vejo o preto como se fosse o cabelo do Gil, como se fosse o Ick. Exatamente. O preto é como se fosse o Ick do bagulho. Entendeu? O preto é o Ick do Power Ranger RPM. Ele é o personagem mais pica. Só isso. O grande problema é que os personagens da primeira fase, eles começaram a evoluir a partir do Tommy. Sim, o Tommy foi o marco da diferença da temporada, cara. Exatamente. Por mais que... Temporada 1 se resume antes de Tommy e depois de Tommy. Exatamente, porque, cara, eles eram um estereótipo. A Trini era asiática, a controlada, a porradeira, mas era controlada. A Kimberly era a patricinha que pegava todo mundo no banheiro. O Sim. Jason era o popular mongol gigante. O filho era o neto popular mongol gigante. Eu acho que o mais descolado ali era o Zé, que fechava com geral e tal, dançava, passava o carro na galera. O Zeke era um negão carismático, cara. Ele é o personagem do carisma. Primeiro sacode que o Jason toma é com o Tommy. Sim. Aquela luta lá que os dois fazem, primeiro, que é só karatê, o Tommy ainda era do bem, era o pessoal normal, na verdade. É, quando você vê a luta, por mais que eu prefira o Jason, no final da luta você vê o Jason muito mais ofegante que o Tommy. Sim. E não era pro Jason estar ofegante. Porque o Jason tem força sobre-humana, tem resistência sobre-humana. Era, podia ter dado um peteleco no Tommy e o Tommy se quebrar inteiro. Mas aí que tá, João. Protagonismo, era pra fazer isso. Ele derrotou um monte de boneco de massa que os outros não conseguiram. Só o Jason conseguiu. O Tommy, ele foi projetado pra ser a contraparte do Jason. Só que aumentaram demais. Mas só porque o Tommy é melhor, mais forte, não quer dizer que é um líder. O Jason, então, o Tommy, ele sempre foi mais... forte do que o outro. O Jason que eu tô falando é o Tommy, tá? Jason David Frank. Então, porque gente, a gente gosta muito do Austin, mas o Austin, ele é apagadão. O Jason David Frank, eu não sei se ele notou isso aí do começo, porque por ele ter entrado depois que os outros, que tipo, isso aqui vai fazer o resto da minha vida. Então eu tenho que entrar nesse aqui abafando. Então toda vez que ele aparecia, não vou falar que ele interpretava, porque é uma palavra muito forte pro Jason David Frank. Sem Mas dúvida. Ele se mostrava mais que todo mundo. Ele era o mais empolgado. E ele demonstrava isso quando ele tava na série. Sim. Gente, ele falando assim, gente, o centro do mundo é o meu saco. Olha os espacates passando no canto. Que ele chutava fazendo espacate o tempo inteiro. Ele era tipo Van Damme, cara. We'll be right back. pelo fato dele ter entrado depois, ele já teve uma visão da série que os outros não tiveram. Ele falou assim, opa, a minha vida vai ser ali. Eu tenho que fazer que o mundo inteiro me ame. E ele fez isso muito bem, porque, porra, ele vive de Power Rangers até hoje. E vai continuar. Virou um garoto lá da franquia. Exatamente. Ele é o Ronald McDonald dos Power Rangers. Caraca, é, faz sentido. É uma conversa um bosta, mas faz sentido. Nossa, que merda. Senhores, pergunta rápida. Sim. Qual Zord vocês queriam ter no quintal de vocês? Quem é esse cara? Não sei. Da primeira temporada? É, eu acho que o cast é da primeira temporada, querido. Que assio. Nossa, que assio. Caralho, velho. Vocês estão embalados hoje, hein? Meu Deus. Sim. Eu ativo a carta mágica terreno hostil. Nossa. Eu particularmente acho legal o Megazord dos 5, né? O formato dos 5. Cornal Megazord? É. O robô simples, as peças eu acho meh. Eu acho igual o da Ranger, meh. Ah não, cara, o que é esse cara da chamada? Ele tá falando mal dos olhos da Ranger, não, velho. Não, os olhos da Ranger são bonitos pra caralho. Eu gosto do Megazord com sudinho. Eu não tô falando mal dos Megazord do da Ranger, tô falando que da Ranger é ruim. É tão ruim que nem adaptada foi. Toma. Nossa, hein? Que isso, hein? Mais uma coisa rapidinho. O Zordon é um egocêntrico do caralho, né? Porque ele cria as máquinas de combate mega poderosas e ele chama de quê? Zords. Porque eu sou o Zordon. Então as máquinas de combate fodonas são Zords. Então vamos entender, João. Se fosse você, seria o quê? Jordes? Não, Jordes é do Jiwoja. Jordes. Ah, cara, eu ia pôr um nome pra cada um, cara. Inclusive, eu trocaria o Tigre Dente de Sabre por um cachorro, só pra todos os nomes ser Jujuba, igual minha cachorra. Eu invoco o poder do Jorge Jujuba. Fica até legal, é sonoro. Mas vai, que Zord vocês queriam ter na casa de vocês? Eu queria ter o Dragonzord por motivos de flautinha. Dragonzord é um robô muito gay, né? Porque ele ataca com o rabo. Ataca com o rabo, claro. É pra isso que eu tô aqui. Tu atacar com o rabo? É pra isso que você tá aí? Claro, é o motivo do sair de casa. Pronto, isso quer dizer que daqui a pouco o Isaac vai mandar uma chamada de vídeo pra mim também, né? Porque hoje é o dia. Olha só, queridinho, você não é o sol. Nossa. Não, agora todo mundo quer ele, todo mundo quer mandar chamada de vídeo pra ele. É o comelão de Recife. Função do Alf. Cara, teoricamente ele era um assessor. Cara, do Zordon. Ele é um mecânico, o vigia do centro de comando, o Alfred do Zordon, um boneco sexual que foi dado pelo velho de altar pra outro velho interplanetário. Não, gente, não. Eu vou na última opção. Ele é o escravo do Zordon. Literalmente a opção D. É a opção D, que também é a quarta opção aí, da D4. Para, cara, não. Meu Deus, a gente é muito doente, cara. Puta que pariu. Pelo menos por você, eu falei por você. Mighty Morph Power Ranger, ela é muito boa na nossa cabeça. Ah, cara, mas se você for parar pra pensar, de tudo que a gente assiste hoje, a grande maioria das coisas que a gente curtia quando era moleque só é bom na nossa cabeça. A gente, o fandom trouxão que somos nós outros, que alimentamos essa viagem, parece ser bom, mas não é. Então, a questão é, tem séries tipo Zell, que tem coisas que se sustentam, o espaço que se sustenta pra caralho. Mas, sim, por exemplo, a primeira fase de Mighty Morph Power Rangers, se não tivesse o Tommy, teria sido cancelada. Porque Mighty Morph Power Rangers só foi pra segunda temporada pelo carisma dos personagens surgidos depois da entrada do Tommy. Mas eu não acho o Tommy o ser mais importante da franquia, nem nada disso, mas a importância dele na primeira fase foi primordial, cara. Sem ele ali, a série tinha morrido, a franquia tinha naufragado, e, sei lá, ele teria virado Cybertron, e seria muito pior. A gente, o que a gente tem pela série é muita memória afetiva, né? A gente lembra com carinho porque remete à infância, não sei o quê. Então a gente acaba tendo carinho por ela. Basta ver quando a gente foi gravar a primeira vez. Acho que final do ano passado, né, que a gente tentou gravar esse cast a primeira vez e que todo mundo resolveu reassistir. Cara, quando a gente chegou aqui à noite pra gravar, o quanto a gente reclamou. Pô, que série ruim, que não sei o quê, que não se salva, que chato, que não sei o quê. O Anderson é rancoroso, cara. O Anderson é o nosso Ranger do rancor. Quando ele toma ranço de um bagulho, é uma merda. Você deve odiar Ick. Você precisa odiar tanto o seu inimigo que não vai ter tempo de pensar em mais nada. Não, porque eu fui falar que quando o Zord se montava, ele ia pegar a espada, a mão sumia, ficava a mãozinha com uma luva, não conseguia pegar e pegava com outra mão. Não, mas isso aí é bobeira sua reclamar. Não, me explica por que isso acontecia, que até hoje eu não sei. Porque a Toei fez merda. Ah, cara, isso é detalhe que a gente tem que relevar. Se for procurar ver a semelhança em tudo, fica complicado. A Kimberly, quando tá morfada, ganha uma rola, foda-se, né? A Trine, animal. Também. Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem claro, cara. Essas séries, elas pegaram a gente numa época que a gente era garoto. A nossa noção de pluralidade cultural era baixa. Tudo que chegava pra gente na TV era loucura. Era, meu Deus! E já era, ficava em nossos corações como ficou. Ou querendo ou não, foram essas séries que moldaram o nosso caráter de Power Rangers, nos faz assistir essa merda até hoje, perdendo nosso tempo precioso. Ou não tão precioso. Eu tiro por mim, recentemente eu tentei assistir a última temporada que tem no Netflix, eu não lembro qual é. Acho que é o... Supermer da Força. Não, é o Mega Force, não. É a última, antes do Ninja de Aço. Dino Charge. Cara, eu tentei assistir, eu tô me forçando a assistir, mas pô, não é a mesma coisa. Eu não sinto, sei lá, não tem empolgação, falta alguma coisa, sabe? Talvez seja a idade, Falta uma coisinha, não, é qualidade mesmo. Talvez seja percepção, alguma coisa que mudou assim, mas... Não, cara, Dino Supercharger, se você estivesse acompanhando, seguido assim, Samurai, Super Samurai, Merda Force, Super Merda Force, você ia ver que Dino Charge, Dino Supercharge, deu uma melhorada boa. Oh? Mas a franquia não voltou pro lugar ainda. A franquia ainda tá muito abaixo. Ninja Steel já tá melhor pra caralho. Vou esperar pra ter Netflix. Na moral, eu acho que eu falo isso com tranquilidade, e acho que falo por quase todos aqui. O que fizeram em Mega Force e Super Mega Force é crime, cara. É crime. Eu ainda vejo uma coisa interessante no Super Mega Force. Eu não vi a primeira. A Mia e a Gia. Também. É. Achei bem sacada a evolução do Gokai, a roupa do Gokai, né? Ser uma evolução da roupa do Gozei. Eu achei muito interessante. Porque mostra que os caras tiveram cuidado de fazer umas linhas a mais com a roupa do Gozei. Achei bacana isso. O problema não é esse. Esse não é o ponto. Esse ano completa 25 anos de Power Rangers. Eu quero ainda falar de Super Mega Force aqui. Eu quero deixar meu ódio. Uhum. Então, o que eu quero falar é que o problema de Mighty Morph é que ela se datou demais. Uhum. Demais. Eu não sei se era porque os escritores não se preocupavam, queriam fazer história bobinha e vamos atochar sempre caralhado episódios, sei lá, vamos atochar essa porra. Outro ponto que eu quero falar também depois, gravar um podcast específico, é sobre os quadrinhos de Power Rangers. Sim. Cara, os personagens são tão melhor trabalho. O Billy é um personagem tão legal no GB, cara, mas tão legal. E o Billy na série, ele é um merda. O Billy, inclusive, nos quadrinhos, eu li a edição 10 hoje. Ali agora, pô. Eu tô na primeira ainda. Eu eu li a 10 agorinha, tem umas 2 horas. O Billy mostra que ele é tão cagão, mas ele não é burro. O que é que ele faz? Ele e o Alpha tem um programa lá de treinamento lá pra coisa, que ele fica exaustivamente indo pro programa e aumentando a dificuldade do programa pra ele não ter medo de atirar, de fazer o negócio quando precisar. Pra ele ficar com medo na simulação, quando for normal ele faz. Tipo, quando todo mundo treina tipo 5 simulações, ele tá em 68, mais ou menos. E ele fica tão grilado com o ataque de monstro que ele vai pra escola morfado. Nossa. Ele morfa, desativa o capacete, coloca a roupa por cima do traje de morfagem. Cara, que nóia. Ele conversando com o Zeke, fala, cara, eu sou muito paranoico. Se tiver um ataque de monstro, eu tenho que estar morfado, porque eu não posso não ter tempo de morfar. Meu aí Deus, gente. Fala, é muito legal. Aí ele vira pro Zeke e fala assim, ah, que tipo de Ranger tem medo? Aí o Zeke fala assim, ó, o Ranger é esperto. Exatamente. É muito legal. Assim, quem é o Ranger? Que tipo de Power Ranger tem medo? Ele é o esperto. Tem medo. Mas o único aqui que realmente tá se preparando é você. Muito legal isso. Uhum. Mas é isso que eu falo. O texto de Mighty Morphin Power Ranger, ele é fraco. Ele Sim. funciona muito bem em 92/93/94/ meu pau sabe quando saiu. Mas hoje, mesmo pra uma criança, ele é um texto fraco. Uma criança de até 6 anos compra. Uma criança com mais de 6 anos não compra. Sim, é justo, mas a gente tem que dar aquele pequeno desconto pra época, primeira adaptação, primeiros moldes. A série tem o seu valor porque ela foi o início de tudo, tem muita coisa bacana. Não, ela tem total mérito pelo que a franquia é hoje. Mas, analisando... Não, tem os seus problemas. A gente sabe problema de roteiro, essas coisas. Tem problema de roteiro. Ela só tem problema. A questão é que ela veio... Gente, eu gosto muito da série por carinho, mas Mighty Morphin Power Rangers temporada 1 é ruim. Ruim e acabou. Não importa que você fala, ah, mas na época... Ah, mimimi, pau no teu cu. A série é ruim. É ruim. Estamos pela época que ela saiu, nós gostamos pelo que ela veio a se tornar, que é a franquia em si, e pelo que ela representa, muito dos personagens, e ela é uma relíquia histórica, ela é tipo as histórias do Stan Lee, ela é relevante pela história fora dela, ela pelo enredo em si, é uma bosta, é tipo Homem-Aranha 1 ou Action Comics 1, ela é importante depois. Olha só... Eu vou apanhar aqui de novo nesse cast, vou me xingar até umas horas, mas por falar outra verdade, né? Power Rangers, o Mighty Morphin, infinitamente maior do que seu Ranger, cara. Porra, cara, gente, vamos parar com um negócio muito simples. Você pode ser falando por isso de Tokusatsu, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Super Sentai só existe. Power Ranger mantém o Tokusatsu. Cara, Super Sentai existindo. Eu acho que quando a Saban vai na Toei, se é que ainda vai, os caras devem beijar os pés do cara, velho. Porque, porra, eu tiro por mim. Eu só tive curiosidade de ver o Ranger por causa de Power Rangers, cara. Por causa de Mighty Morphin. Eu só vi por isso. E eu fui até o final, apesar de ser horrível. Eu não vou nem entrar muito nessa discussão por alguns motivos. Um dos principais é a galera que reclama muito de Power Rangers só vê Super Sentai e Kamen Rider. Satsu é o que a Toei faz. Qualquer coisa que não é da Toei não é da Satsu. Ou eles desconhecem, ou falam merda. E eu tenho uma coisa séria de não debater com retardado. Não, o fato só de ser japonês, é japonês já é melhor. Não, não é. The Ranger tá aí pra isso. Ah não, o que é esse cara da chamada? De novo... Tá. Dia mais, pra ficar dentro do tema. Zill Ranger, tá aí pra isso. Zill Ranger é uma das séries mais sonolentas que eu vi na minha vida. Ah, eu queria corrigir, só corrigir com relação à da Ranger. Ela não foi adaptada, né? Então não tem nem como comparar, foi mal. Mas você não vai falar mal do Megazord de pancinha, não, que eu gosto muito dele. De qual, hein, que eu não lembro. Ué, do Dai Ranger, que o Dai Ranger ou é o Megazord pançudinho. Dai Ranger tem... Eu nem lembrava que tinha Zord em Dai Ranger, aparece tão pouco. É muito... Mas a gente não tá aqui pra falar de Dai Ranger, nem da segunda temporada de Power Ranger. Quando a gente for falar da segunda temporada de Power Ranger, xinga Dai Ranger. Ou não. É verdade, ou não, né? Que a única coisa boa apareceu lá na versão americana, que são os robôs. Que aparecem pouco na série, inclusive. inclusive o robô tartaruguinha. Antes da gente acabar, eu só quero falar um negócio. O que, que vocês acharam quando vocês viram o Ultrazord? Nossa. Caraca, cara. Vocês nem lembravam que tinha Titanos, né, cara? Eu não queria lembrar, não. Que isso, cara? Eu acho o Ultrazord tão legal, cara. Cara, se o monstro for, sei lá, um pouquinho só inteligente, já era, cara. É difícil, né, monstro inteligente ali. É muito poder bruto e pouca mobilidade, então é simples. Gente, eu não sei como é que tá o andamento, se tá perto do final, mas pergunta pra vocês, vocês têm algum episódio especial que vocês gostam mais assim da primeira temporada? Tem algum? É o que eu te falei, é o que eu venho citando desde o início. A quadrilogia verde de raio. É pentalogia, são 5 episódios. Pentalogia verde raio. Não, né, Hadouken? Eu agradeci. Você tem algum problema? Você quer um abraço? Não. Que hostil, cara. Eu acho que eu posso dizer pra todo mundo que esse é o melhor episódio da temporada. Quiçá da série Mighty Morph. Principalmente os dois primeiros. É, eu acho os dois primeiros foda. Eu acho aquele episódio que o Tommy tá malhando lá e a Kimberly vai cobrar ele. Acho que são terceiro ou quarto. A Kimberly vai passar vergonha no débito. Ah, Piano Ranger Hall. A gente sabe quem você é. E daí? Tá ligado? E o arco final, vocês não acham interessante? Vocês não acham bacana ali? Aquele lá. Eu acho que a pior parte é os 15 últimos minutos dos episódios. Aquela parte lá do Tommy passando o escudo lá pro Jason, passando não, a mão pro Jason. Não, isso aí já era temporada 2. Isso é outra parada, é. A 2 já? Pra mim eu acho que é outra parada. Coisa. Não, é o comecinho do 2. Na verdade, o que acontece é que o Tommy passa a moeda do poder pro Jason. Então, é porque começa a falhar o poder dele. Isso. A pilha começa a acabar. Não tava usando o Rayovac, dá nisso. Agora, falando em episódios bons, não é que esse seja o melhor episódio, o primeiro. Só de curiosidade, a cena que eles, quando eles saem do centro de comando e começam a ser atacados, se você olhar bem, os frames são do primeiro episódio especial que eles mostraram lá, que ninguém queria, que aparece todo mundo diferente e depois muda, e fica nisso, dá pra perceber, uma hora tô com a roupa, outra tô com outra, e por aí vai. Mas uma coisa que apareceu nos primeiros episódios, que eu gostei e que não apareceu mais, foi na hora que eles estavam se teletransportando para algum lugar, eles ficavam conversando sobre o que iam fazer na luta. É. Isso apareceu, eu achei uma coisa tão bacana, e depois não aparece com frequência. É legal, mas tipo assim, há um tempo perdido ali que você podia estar usando empurrada. Mas eles conversaram sobre o que eles vão fazer na luta, o perigo, não, legal. Isso era legal, eu concordo. Isso eu concordo. Depois cagaram pra isso. Gente, pergunta aqui, a não ser que alguém tenha mais alguma coisa pra fechar. Qual é o Ranger favorito de vocês? Começando pela Vanessa. Kimberly. O que vocês tentaram nessa Kimberly? Eu só gostei dela nos quadrinhos. Dois personagens do quadrinho me fez gostar, a Kimberly e o Billy. Nossa. Gosto dela pela nostalgia. É, até porque a Trina é mais gostosa do que ela. Próximo. Tá, é o tá. Seu gosto. É isso aí, gosto é igual a bunda. É. Me dá a sua, Isaac. Meu favorito é o Tom. Eu falei gosto, não falei opinião. Você é burro, cara. A hostilidade, né? Que hostil, cara. É, então. É, pra mim é o Tomizão da massa, por motivos de a série só ficar boa quando ele aparece. Ele, a nível de franquia, ele é o meu range favorito. Isso é bem claro pra todo mundo, já falei algumas vezes. Dá pra ele, então? Então, não dá, né? Ele mora longe. É... Vai, João. Então, apesar do Jason ser o meu favorito, eu tenho um carinho muito grande pela Trini. Sim. Eu acho a Trini uma personagem muito legal que não foi desenvolvida. Eles meio que cagaram. A Trini é a personagem que menos aparece e ela é a menos relevante pra tudo, a Trina não tem importância nenhuma. Foi bem quando eles iam trocar os Rangers. E ela é uma personagem muito legal. O problema é, a Trini, ela funcionava do lado do Billy, só que o Billy também não funcionava muito bem nesse começo. É, eu também acho. Eu também acho a Trini uma das mais legais. É, eu acho que os poucos episódios que ela teve de protagonismo, né? Ela entregou legal, interessante. Ela não é aquele personagem irritante e nem... Ela é um meio termo, né? Ela não é tão frágil como a Kimberly. Ela é um bom personagem que podia ter virado um personagem foda. Sim. Ela tinha potencial, mas ficou devendo. E depois disso, eu acho que o Jason é o segundo mais interessante. Tome caguei pra ele, o Zack mais diga, ainda. Diga-se de passagem, tem um episódio do Jason que é muito sensacional. O episódio que ele tá fazendo a 100 levantamento de peso. Que toda hora que ele tá chegando no centésimo, alguém interrompe ou para de contar. Aí ele começa. Ele se foge. De uma grande sacanagem. Ficando com a cara de puta que pariu. Não, velho. De novo não, mano. Vocês estão me fudendo, cara. É muito sensacional. E tipo assim, fazer menção honrosa pro Billy, né? Porque ele teve a façanha de tunar um Fusca, né? Disseram que ela foi vista com outro, um fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto. Bem, antes de eu falar, só um parêntese. O João falou dos poucos episódios que a Trini apareceu, ou é o destaque. Teve um muito interessante, que foi o da boneca que ela tinha ganhado. A Rita dava vida à boneca. Legal, boneca esse episódio dela. Do caralho. Eu tinha um cagaço dessa porra. Muito cara. Bom, cara. Aquilo parecia um leprechaun, que porra. Ah, é aquele mesmo doente que aparece no Chapolin, cara. É a mesma coisa, tão cagaço aquele bicho, velho. É o gnomo, é um gnomo. Agora, uma coisa muito estranha que aconteceu naquele episódio, na luta do Megazord, é que do nada aparece um guri japonês gigante do lado do Megazord. E até hoje eu não entendo que porra. É porque simplesmente tiveram preguiça de cortar, velho, do plot japonês, né? Cara, do nada o Pirraia tá lá agarrado na perna do Megazord e o que porra é isso? Viu, gente? É isso que eu tô falando. A série é muito legal pelo contexto dela, mas ela em si, ela é ruim. Pela vibe que ela nos traz, tá ligado? Exatamente. Sim. Ela, pelo contexto, ela é linda, mas praticamente falando, analisando friamente, ela é uma merda. Então, por favor, vamos prestar atenção no que a gente tá falando, tá? Ninguém tá xingando a sua série favorita, assim, a caralho. Ninguém tá ofendendo a sua mãe. A série é ruim. A gente tá aqui, não vou falar a hora, mas enfim, a gente tá aqui de madrugada, já tá mais de 2 horas aqui falando dessa série. Eu acho que uma pessoa não passaria 2 horas falando de uma coisa que você detesta. Se a gente tá falando é porque a gente gosta. Agora, assim... Ah, depende, Thiago. Se for malhar Naruto, eu fico o dia inteiro. Vamos gravar um cast, hein? Primeira parte, Naruto. Eu gosto de Naruto, cara. Então, não, né? E eu gosto do Zack. Eu não falei, mas é o Zack, personagem do Ranger que eu mais gosto. E o Jason é melhor líder que o Tommy. Pronto, e... Ah, mas o Jason ser melhor líder que o Tommy é... A questão é... O Jason começa a desenvolver como personagem a partir do Tommy, como todos os outros. Exatamente, não existia. Ninguém tinha personalidade própria antes da chegada do Tommy, é só isso. A personalidade era a cor. O Tommy é o trampolim. A única que continua sem personalidade é a Kimberly, né? Mas o que é a Kimberly? Cara, ela só é uma. Não, a Kimberly não é sem personalidade. Não tem ela como. Tem a personalidade dela. A questão é, eu não gosto da personagem. Mas também falar que ela não tem personalidade é bobeira. Cara, ela só é aquela protagonista de Malhação. Ela é a protagonista de Malhação. Ela é só Patricinha e a menininha que tem que ficar sempre em perigo pro Tommy ficar salvando. Sim, exatamente. Claro. E assim. Trocou o Jason pelo Tommy, depois o Tommy por um carinha, depois outro carinha pelo Jason de novo. Nossa, não dá pra falar muita coisa também, porque o Tommy pegou geral, né, na temporada seguinte. Véi, o Tommy, ele é um cara sem preconceitos. Ele pegou a Kimberly, que eu acho feia, mas eu entendo o povo não achar. Pegou a Cat, que é muito linda. Caiu de nível, foi pra Hayley, que é quase um sapinho. Que é diferenciada, né? É exótico. Aí queria pegar a Elsa, que tem cavanhaque. O Tommy, se tem uma coisa que ele tem que ensinar, que ele ensina pras pessoas, é que não tem preconceitos. We'll be right back. Então, queridos, esse foi mais um Morphcast. Agradeço as presenças dos nobres bacharéis. É, a presença do nosso convidado, que já é, casa de, que é quase de casa, Thiago Legionário. Foi um prazer ter você aqui conosco. Eu ia falar pra você fazer o jabá, mas todo mundo já sabe, vai estar aí no complemento do post. Vai não, que o João nunca faz, o João nunca bota o link. Acessem aí, fala seu notebook, filho da puta. Que hostil. Que hostil. Acessem aí glyrics.com.br. E a gente tá voltando ativa. Esses dias vai ter série nova. Vamos ter o Ultraman novo. Vamos ter umas coisas bacanas aí. Esse cast também vai estar postado lá pra vocês. E é isso aí. Eu queria agradecer de novo pelo convite. É sempre bom estar conversando aqui com vocês sobre Power Rangers, sobre as futilidades. Futilidades, aprendendo sobre a vida, essas coisas. E... E eu só tenho uma reclamação, por favor, da próxima vez me chamar pra uma série melhor, né? Começar a chamar pra série boa. Pode ficar tranquilo que você vai ser chamado pra uma série boa. Daí, Ranger. Pra gente falar Daí, Ranger, eu te chamo. A gente vai te chamar pra falar de Mega Force. Certeza, Mega certeza. Force, não. Super Mega Force. Ótimo, que foi que eu vi. Ah, Mega Force eu não vi. Então é isso, gente. Obrigado pelo convite, viu? Precisando do seu chamar. Já, tamo junto. Vanessa, quer deixar seu recado? Não. Não, excelente. Obrigado, Bárbara. Agora pergunta se a Bárbara tem algum recado. Bárbara, tem algum recado? Também não. Também não. Você deixou o link para suas lives, Bárbara? Não, deixa quieto. Não, deixa quieto. A gente vai descobrir e vai botar no post porque a gente é desse. É, João, algum recado? Eu tenho, minha cerveja acabou, vamos tomar no cu. Maravilha. É. Anderson, algum recado, querido? Tenho. Esses participantes são muito execrados. Muito execrados. Bom, gente, esse foi... Que pariu, caralho! Esse foi o Morphcast mais hostil que já fizemos, com muitas trocas de carinho. Eu acho que devia ser o nome ser trocado para Hostilcast, pela coisa de amor que a gente, né, traduz para vocês. A gente espera contar com vocês no nosso próximo episódio. Foi um prazer. Beijo das crianças e boa noite. A Jujuba é uma cachorra de família. O Thiago não vai deixar ela, não. É, nem a Pichuba. Não vai deixar a Pichuba também, não. Respeitem a Jujuba, bando de filhos da puta. Beijo, Jujuba. Agora, no seu Morphcast. E agora que sou a musiquinha. Musiquinha do jogo Super Nintendo. Isso aí. Olha lá quem vem virando na esquina, vem Diego. Essa música, pode conversar aquele negócio também. Meu Deus. Eu não só sei cantar, como sei dançar, gente. Vamos parar com isso. Eu não vou falar nada porque eu sei a dancinha do Mad Ranger inteiro. E eu sei as músicas dos 4 primeiros CDs do RBD em português e espanhol. Então não vou zoar nada. Esse cast nem começou e já tá bizarro. Já, a vida é assim. Alguém não quer dormir sozinho hoje. Sabe o que é pior? Eu não tô apertando nada dessas porra. E dessa vez eu vou aceitar pra ver o que acontece. O celular está encostado aqui na cômoda. Ativo. Essa é a desculpa, sei. Segue com esse mouse, pelo amor de Deus. Não, porque, não, porque vocês vão perceber que toda piada de dedo que aparecia era o Zé que tava no meio. Toda piada que tinha dedo. Eu não lembro. Zordon. Nunca me liguei nessa parada, não, cara. É a prova que o Zordon, ele é... É um filho da puta. Não é só um filho da puta, ele é a representação dos produtores que são trolls pra caralho. Rede Manchete, você em primeiro lugar.